quando soltam, quando soltam. Rio pipico quando soltam, quando soltam. Rio, Estácio no passado fez este presente e deu um abençoado três vezes a gente. Pois Deus é africano, índio português, com babalaô como padre o pajé, a macumba, a crendice, a missa e a fé. Rio bonito até mesmo com chuva cresceu, foi surgindo e todo lindo se fez. Ficou quatro centão, quatro centão. Rio de Pedro que primeiro foi compositor, foi grande ser este imenso imperador, amigo do Xalaça que a história passa, mas não diz. Era o dono das francesas lá da Ouvidor, de marquesas balançou o coração. Na tristeza de partir, partiu feliz, por saber que inaugurou meu rio, como a capital do amor deste país. Ficou quatro centão, quatro centão. Rio que ficou quatro centão, quatro centão. Rio de Vasco e Botafogo, América e Bangu, Maracanã vibrando em dia de Fla-Flu. Do bonde que é saudade ornamentando praça, do tostão carabão com uma lapa já foi, da boneca dourada que passa que engana, enfeitando calçada de Copacabana, Ipanema, Leblon e Arpoador. Rio do grande carnaval do primeiro de abril, da vila que desceu, do dólar que caiu, de São Judas Tadeu, São Jorge, Cosme e Damião. Rio de São Sebastião, que é de janeiro, Redentor que Paulo VI iluminou. Rio de Deus que é brasileiro e do lugar, Rio do bicho que não deu, mas ia dar. Festival de anedota, luz e cor, foi aqui que descobri que a vida é, e encontrei o meu amor. Rio, quatro centão, quatro centão. Rio, ficou quatro centão, quatro centão. Rio, ficou quatro centão, quatro centão. Rio, ficou quatro centão, quatro centão.